Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 3 de dezembro, o primeiro domingo do Advento. Neste programa contamos esta semana com a participação do Sr. Padre Pedro Simões. Sr. Padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós na nossa emissão das Palavras de Esperança na Boa Nova. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Boa Nova. Estamos então a iniciar o nosso programa das Palavras de Esperança, Sr. Padre, a iniciarmos também o período do Advento. Este é também um período com um significado especial na vida da Igreja. Sem dúvida alguma. Aliás, todos os anos vivemos este tempo de graça e de bênção que nos prepara para a vinda de Deus, que se faz pequeno, que se faz pobre, que se faz humilde, carne e osso, como cada um de nós, exceto numa coisa, exceto no pecado. E que vem num período difícil da história da humanidade, onde a pobreza e a miséria reinavam e onde faltava aquela luz brilhante e cintilante para o povo de Israel, para se alargar a novos horizontes e a novos desafios que o próprio Javé lhes desafiava a viver. Muito bem, e este é também um período em que nós próprios nos... um período também de alguma reflexão, não é? Para nós que somos todos Igreja, e também em que nós próprios também somos convidados à humildade. Sem dúvida alguma. Aliás, existem muitas semelhanças entre a Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, e o Advento, que é a preparação para o Natal. A palavra Advento significa vinda, não é? A vinda de Deus. Nascimento, não é? Deus que deixa de servir de intermediários, né? Os profetas, né? Os reis, os sacerdotes, e que resolve vir na primeira pessoa, habitar a realidade da pessoa humana, quer nas suas alegrias, quer nas suas tristezas, quer nos seus sucessos, quer nos seus fracassos, e dar-nos fé e dar-nos esperança para vencermos, sobretudo, os períodos mais negros da nossa vida e da nossa existência. E o Advento dá-nos conta, ou vai-nos dando conta disso mesmo, não é? Da urgência de haver um caminho de salvação na nossa vida, e que também serve de salvação para os outros, sempre, sempre com a presença de Deus. E em cada domingo do Advento vamos experienciando isso mesmo, não é? Em cada liturgia. Aliás, a própria liturgia da palavra anda precisamente ao ritmo dessa dinâmica. À medida em que nos vamos aproximando do Natal, as leituras vão-nos preparando para a chegada de Jesus, digamos assim, não é? Deixa o orvalho que desce do céu e as nuvens chovam o justo, não é? Vamos ouvir muitos textos deste género que nos remetem precisamente para este orvalho que vem do céu para habitar na terra, que é o próprio Jesus Cristo, não é? E a grande alegria acontece com o seu nascimento. Sem dúvida alguma. Metemos a popota de lado, metemos a Leopoldina verdadeiramente de lado, porque o que interessa no tempo de Natal é o nascimento de Jesus. O resto são apêndices, não é? Por vezes, muitas pessoas acabam por fazer o contrário, não é? Mas é preciso que caiamos naquilo que é o essencial do Natal, que é a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Não, sim, tanto o Pai Natal, nem a popota, nem a Leopoldina, como disse, ainda que seja importante para animar as nossas crianças, mas não podemos descurar esta parte que é a essência do Natal. Quer dizer, todas essas três entidades que acaba de referir são, digamos assim, comerciais, não é? A memória visual do consumismo, exatamente, não é? É o consumismo animado, digamos assim, não é? Infelizmente o Natal tornou-se a marca do consumismo anual de todos nós, toda a humanidade, e deveria ser precisamente o contrário, devia ser o tempo da partilha, da solidariedade e da fraternidade, apesar de termos consciência de que o Natal deveria ser todos os dias. É verdade, e a propósito, uma curiosidade apenas, tenho uma tia minha, também muito ligada à Igreja, que desde que eu soube que eu era pequenina, cada vez que me perguntava acerca dos presentes de Natal, nunca me perguntava o que é que eu pedia ao Pai Natal, o que é que eu pedia ao Menino Jesus. É uma forma curiosa, no sentido de que para ela não tem importância o Pai Natal, mas sim a figura central é o Menino Jesus. É curioso porque eu não cresci já nesse ambiente, já cresci no ambiente do Pai Natal. Do Pai Natal. E essa minha tia, ainda viva, e Deus a guarde, recusa-se a falar do Pai Natal, mesmo com os meus filhos, quando fala, é sempre a propósito do Menino Jesus. A figura central é o Menino Jesus, e era bom que em todas as famílias fosse este o espírito, não é, seu padre? Claro que sim, nós esperamos que, de facto, aquelas famílias cristãs mais empenhadas e mais ativas possam verdadeiramente também transmitir isso aos seus meninos, às suas crianças. Muito bem. É também a altura, e já vamos aqui a estas considerações, também por esta altura começam-se a fazer e a preparar os presépios, que é também um elemento importante desta quadra. É verdade. Depende das regiões do país, mas, por exemplo, na minha zona só se começa a preparar o presépio a partir do dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição. Mas já sei de algumas casas que já começam a preparar as suas árvores de Natal e os seus presépios já a partir do dia 1 de dezembro. Independentemente seja mais cedo ou mais tarde, é importante nós mostrarmos sinais da presença de Deus, sinais da presença da nossa cultura judaico-cristã, que a pouco e pouco se vai perdendo, não é? A tradição da árvore de Natal não tem propriamente uma origem cristã, tem mais uma origem pagã, mas que depois foi adaptada, digamos assim, à nossa cultura judaico-cristã, não é? É sempre importante vermos ao lado de uma árvore de Natal um presépio, seja com uma base de prata, ou seja com musgo, ou outra espécie qualquer, não é? E vêm-se presépios lindíssimos, há peças lindíssimas, de facto, a recriar presépio. Teríamos muito para falar acerca deste assunto, que é um assunto bonito, não é verdade, seu padre? Mas vamos aqui às considerações que também é preciso fazer. Olhamos para o Vaticano, o Papa assinala 800 anos da aprovação da regra de São Francisco. É verdade, já lá vão 800 anos desde que o Papa Honório III promulgou, digamos assim, esta regra de São Francisco de Assis, foi em 29 de novembro de 1223. São Francisco de Assis foi uma revolução para o seu tempo, não é? Ele era filho de um burguês riquíssimo, de Assis, e que, vendo que aquele estilo de vida foi um bom vivant, né? Que aquele estilo de vida não o agradava, resolveu despojar-se toda essa sua riqueza para viver em pobreza e miséria total, né? Fez-se pequeno, fez-se simples, fez-se humilde, bem à maneira do próprio Jesus Cristo, e cativou tantos e tantos a seguirem-no, entre os quais uma conterrânea sua, Clara, que depois veio a tornar-se a Santa Clara de Assis, fundadora do ramo feminino das ordens franciscanas, que são as chamadas Clarissas. E que regra é esta, Sr. Padre? A regra de São Francisco? Esta regra não é assim daquelas regras tão complicadas como nós pensamos. É uma regra que tem como propósito ideal a pobreza, não é? Viver na simplicidade, viver na humildade, confiando na providência divina, digamos assim, não é? Aliás, ainda hoje, os irmãos de São Francisco de Assis, que são os frades franciscanos, procuram viver pautados, digamos assim, nestes valores, que são valores evangélicos, que são valores cristãos, não é? É curioso perceber o contexto em que surge esta ordem. Esta é chamada uma ordem mendicante. No século XIII apareceram duas ordens mendicantes, que foram os franciscanos, com São Francisco de Assis, e que foram os dominicanos, com São Domingos de Gusmão. Que é uma ordem mendicante. Como a palavra diz, mendicante, vem de mendigo. De porquê? Porque usam, digamos assim, apresentam uma forma austera de vida. Pobre, desprendida. Sim. Diria até quase repugnante e mal cheirosa. Porque eles próprios, quer dizer, faziam um propósito de vida viver assim. E viviam daquilo que lhes davam? Viviam isso? Inteiramente daquilo que... Mendigo, viviam da caridade. Vivem da caridade. É verdade. Mas agora não será tanto esse extremo, não é? Hoje não, quer dizer, hoje a ordem franciscana é uma ordem altamente respeitada pela hierarquia da Igreja Católica, claro, mas, não é? Mas certamente foi... mantém os propósitos da humildade, não é? E ora, eu, e era, aí, despejo, era aí que eu gostava de pegar no discurso do Papa a propósito disto, porque o Papa faz-lhes um sinal de atenção, uhum. não é? No sentido em dizer-lhes que pede-lhes até por favor que não percam a essência do fundador, porque um dos riscos que acontece não só com a ordem franciscana mas com todas as ordens religiosas é que se tornem demasiado elitistas, digamos assim, não é? Por exemplo, nós temos uma tendência natural que é totalmente natural, o contrário da essência, que é totalmente o contrário da essência da fundação da mesma ordem, digamos. Exato. Assim. Como acontece connosco, cristãos em geral, quando nos desligamos da real essência do próprio Jesus Cristo no seu tempo, não é? Corremos muito esse risco, não é? De esquecermos as origens e de esquecermos as alegrias dessas próprias origens, porque hoje a alegria torna-se escassa, infelizmente, na nossa Igreja. Pois, menos às vezes porque não estamos atentos e não olhamos para aquilo que é o essencial. É importante irmos às raízes. Outra particularidade desta ordem franciscana, sendo fiéis à essência do seu fundador, é que São Francisco de Assis sempre foi um santo muito preocupado com o meio ambiente. Uhum. Muito preocupado com o clima. Já não com as alterações climáticas, provavelmente na altura de São Francisco de Assis não existiam. Mas tinha, aliás, São Francisco tratava a natureza até por mãe, não é? A mãe natureza, não é? E até tratava a morte como uma irmã, a irmã morte, demonstrando a naturalidade que é a gente morrer algum dia, não é? Pois. E não uma catástrofe, e não uma tragédia. É curioso perceber isso. Aliás, o Papa Francisco adotou o nome Francisco precisamente por se inspirar em São Francisco de Assis. E, aliás, basta olharmos para aquilo que tem sido pontificado o Papa Francisco desde 2013 para agora e vemos espelhado essa simplicidade e essa humildade do santo de Assis. Muito bem. Seu Padre, em Portugal, na Igreja em Portugal, o Vaticano, o Papa vai receber uma delegação da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. É verdade. Aliás, é curioso perceber porque esta delegação é digamos assim, composta por várias centenas de pessoas, entre voluntários, parceiros empresariais, responsáveis da Igreja e das entidades públicas que ajudaram, digamos assim, a construir este projeto da JMJ Lisboa 2023. É, digamos, uma retribuição. Uhum. Bonita esta peregrinação que estão a fazer em Roma, não é? Porque, portanto, tudo isto iniciou-se no dia 29 e está a decorrer e terminará no próximo domingo. Portanto, hoje irão ser recebidos pelo Papa Francisco em audiência privada e depois irão fazer algumas visitas a algumas igrejas de Roma, passando por Assis, onde vão visitar o túmulo do Beato Carlo Acutis. Este Beato da Igreja é um jovem que morreu de uma doença, o chamado evangelista das informáticas, né? Porque ele era engenheiro informático. Uhum. E evangelizava muito através dos meios digitais. Foi um dos padroeiros principais até da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E numa forma de manifestar, digamos assim, alguma devoção e algum agradecimento pelo sucesso da Jornada Mundial da Juventude, estes participantes vão peregrinar ao túmulo do corpo do Beato Carlo Acutis. Muito, né? Bem. Que certamente possa inspirar os nossos jovens, não é? Quer aqueles que já estão, digamos assim, no nosso redil, nas nossas comunidades cristãs, quer aqueles que eventualmente andam mais dispersos, andam mais perdidos e afastados e desorganizados, para que este Beato os possa dar luz nas suas vidas e nos seus corações, para que eles possam regressar à Igreja. É. Muito bem. E, Sr. Padre, e também vai acontecer a peregrinação juvenil à Diocese de Singüenza, Guadalajara, não é assim? Por parte do grupo da JMJ de Oliveira do Hospital. É verdade. Esperemos que esta hora já tenham chegado e já se foram. Tenham ambientado. Foram ontem, quinta-feira, durante... Quer dizer, já foram na sexta-feira, na madrugada, não é? Mas certamente já estarão... certamente ser recebidos e bem recebidos nesta diocese. O porquê de fazer esta peregrinação juvenil nesta diocese? Foram os nossos irmãos espanhóis que estiveram connosco. Exatamente. Durante a semana das pré-jornadas, não é? Aliás, a Liliana teve a oportunidade de entrevistar. Exatamente. Um dos seus responsáveis, uhum. O seu padre. Quer jovens, quer o sacerdote que os acompanhava e que é responsável pela pastoral juvenil e desta. E que eram muito alegres. Esse grupo era um grupo de jovens, é verdade. Menos jovens, muito, muito. Aliás, alegres. Aliás, todo espanhol é vivaço, né? Digamos assim. Mas de facto foi. E pronto, e daí esta boa relação que ficou, e agora o grupo de Oliveira do Hospital também. A retribuir esta visita, não é? Sem dúvida. Quanto e, aliás, tempo é que vão estar? Mostra muito simpatia também da nossa parte de querer e desejar peregrinar até eles. Aliás, o convite também surgiu da parte deles. Muito bem. Quando ainda estiveram cá. Quando ainda estiveram presentes entre nós, na unidade pastoral. Esta visita vai durar quanto tempo? Portanto, esta visita inicia, digamos assim, hoje, sexta-feira, e depois terminará no domingo. Com o regresso destes jovens, vai um Portanto, autocarro. Foi, aproveitaram este feriado, não é? Para poderem ter um bocadinho mais de tempo para esta viagem. É verdade. Vão ter a oportunidade de fazer algumas visitas, de rezar também alguma coisa, esperemos que sim, e para que esta... O seu padre António também foi? O seu padre António também se fez presente, juntamente com a coordenadora da catequese, com a Marta. Com a Marta. Portanto, sim, certamente sim. No próximo programa já partilhará também aqui na Rádio Boa Nova aquilo que foi esta experiência. Já trarão boas novas nesse encontro. É isso mesmo. Seu padre, vamos então agora olhar para a liturgia da palavra. Temos a primeira leitura do livro de Isaías, que é um apelo dramático a Deus, que é Pai e Redentor, no sentido de vir mais uma vez ao encontro de Israel para o libertar do pecado e para recriar um povo de coração novo. Ora, aí está a primeira leitura deste primeiro domingo do Advento, que já nos vai preparando para a chegada deste Natal Santo, deste Natal bonito que todos nós queremos viver. É curioso perceber porque esta passagem do livro de Isaías é escrita no período em que Israel regressa daqueles anos de exílio da Babilónia. E quando chegam e regressam à sua terra natal, encontram-na devastada, encontram-na destruída, inclusive o próprio Templo de Jerusalém. E há muito trabalho a fazer. E as motivações são poucas ou nenhumas. Aquilo que acontece muitas vezes connosco também, não é? Quando temos algo para construir na nossa vida e na nossa existência e às vezes não temos vontade nenhuma de o construir, não é? Mas que há sempre alguém que nos dá esta força, esta coragem e esta motivação, que é Deus, não é? Digamos assim, que é o Javé, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. E esta leitura vem nesse sentido, para que não desanimemos, porque o Senhor está connosco e se nós não construímos num ano, construímos em 10, construímos em 15, o que interessa é não pararmos, desistir. Não bloquearmos. Uhum. Não é? Às vezes até é preferível, digamos assim, recuar do que estar parado. O que interessa é avançar. Avançar, não ficarmos apáticos ou bloqueados e depois não deixar os outros também apáticos e bloqueados, também deixá-los trabalhar no sentido de caminharmos para este Deus que se quer fazer presente, né? Apesar das nossas imensas escuridões e trevas, né? E é curioso perceber porque Deus aqui é encarado de duas maneiras, não é? Como Pai e como Redentor. Pai, nós sabemos qual é a função dos pais, não é? Proteção, né? Educação, amor, né? Proximidade, né? Aquilo que significa ser pai ou sermos pais. Né? E depois, Redentor porquê? Porque o Redentor é aquele que tem uma opção preferencial pelo mais pobre, pelo mais miserável e pelo mais frágil. E que só, pegando agora nas palavras do Papa Francisco, só pode encará-lo de cima se for para o levantar. Se for para levá-lo a superar a sua miséria e a sua debilidade. Não é? É curioso. Muito bem. Seu Padre, na segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, vemos como Deus se faz presente na história e na vida de uma comunidade crente, através dos dons e carismas. Temos falado bastante até deste assunto, dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu povo. Sem dúvida alguma. Aliás, infelizmente as nossas comunidades cristãs atuais vão perdendo um bocadinho aquilo que é a alegria, que é o ânimo e o fulgor das primeiras comunidades cristãs, porque as primeiras comunidades cristãs surgiram muito vivas, muito convictas daquilo em que acreditavam, não é? São Paulo formou imensas comunidades cristãs, não é? Do zero, sem terem qualquer tipo de noção de quem era Jesus, e muitas delas, como eram de origem pagã, nem sequer conheciam a história de Abraão, de Moisés e dos profetas. Foi um verdadeiro desafio que São Paulo assumiu a 100% na sua entrega e no seu despojamento total. Porquê? Porque a maior alegria para ele era viver em Cristo. Aliás, ele a certa e determinada altura da sua vida já diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não é? Ou seja, todos os frutos que São Paulo fez na direção de algumas comunidades cristãs não se deveu às suas virtudes e qualidades, mas a Deus que atuava sobre ele. Não é? E nós hoje esquecemos um bocadinho isso. Hoje não é muito incomum nós encontrarmos pessoas que dizem que não servem para nada, que basta só ir à missa porque não me sinto a fazer nada na comunidade, e a sentirem-se satisfeitas só por isso. Quer dizer, não, Deus não te pede só isso, pede-te um bocadinho mais. Epá, mas para mim ir à missa ou ir à Eucaristia já é muito. Não, calma, para, reflete, reza, pensa, e vais ver que se calhar Deus pede-te um bocadinho mais do que isso. Se calhar pede-te visites um doente ou um idoso, porque não? Se calhar pede-te que sejas catequista, ou que sejas leitor, ou que sejas acólito, ou que faças parte do grupo coral. Dar um contributo ativo para que a comunidade cristã não esmoreça, não empobreça e não definhe, não é? Como vemos tantas comunidades cristãs aí a definhar, infelizmente, não é? Porque não tem gente, não é? Porque não tem recursos humanos. É preciso que cada um esteja atento, não é? Não é? É preciso que pode fazer. Isto é preciso estar atento a isso, não é? E o padre só por si só não consegue chegar a todos. Também é importante que cada um dos cristãos batizados possa abrir a sua vida e o seu coração para que Deus possa entrar e possa ajudar a iluminar, porque a iluminação não vem de fora para dentro, a iluminação vem de dentro para fora. Muito bem, fica aqui então estas dicas pelo Sr. Padre. Sr. Padre, olhamos então para o Evangelho segundo São Marcos. Convida os discípulos a enfrentar a história com coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que o Senhor vem. Aliás, deve ser sempre esse o espírito, não é? É sempre esse o espírito, não é? Aliás, nós se pudéssemos resumir esta passagem do Evangelho uma palavra, eu destacava uma, que é a palavra vigilância. Não é? O que é ser vigilante? É estarmos atentos, não é? Estarmos atentos a tudo aquilo que se passa à nossa volta. Não é? Mas não é só aquilo que nos interessa. Não é? E que às vezes tem pouco interesse para Deus e para Jesus, não é? Mas há aquilo que verdadeiramente interessa a nossa essência, a nossa vida, que é Deus, que é Jesus, não é? Porque Deus continua a atuar no mundo e serve-se de pequenos ou grandes sinais que Ele vai dando, não é? Os chamados sinais dos tempos, não é? Jesus ainda continua a falar, continua. A humanidade é que não está muito por aí, não é? Às vezes faz-se surda e faz-se muda, mas Deus continua a atuar. E estarmos vigilantes do quê? Ou para quê? Olhem, tudo aquilo que infelizmente às vezes quebra com a relação que nós devemos estabelecer com Deus, não é? E o que é que quebra essa relação? O pecado. Não é? É o pecado. É porque o pecado é sempre um corte, é sempre uma divisão e uma separação de algo que nos conduz ao bem, que nos conduz à verdade, que nos conduz à paz e ao amor. Uhum. Né? É o pecado. Né? É curioso esta figura, não é? Fala-nos do dono de uma casa, fala-nos de uma casa e fala-nos de um porteiro. Né? Isto é curioso. Né? Vamos desmistificar tudo isto. Quem é o dono da casa? E que parte e que confia a casa ao porteiro? O dono da casa é Jesus. Uhum. O porteiro somos cada um de nós. E a casa é a comunidade cristã ao qual pertencemos. Portanto, todos nós somos responsáveis por cuidar da comunidade cristã que Jesus nos deixa. e que Jesus nos convida a cuidar dela, né? Para que não haja intrigas, não haja maledicências, não haja divisões, não haja cosquices, etc. etc, né? Lutar contra tudo isso, porque quando a comunidade se deixa levar por esses azedumes, corre o risco de ser roubada e assaltada, não é? Roubada e assaltada pelo pecado. Exatamente. Né? Digamos assim. Não é no sentido. Não é à letra, como se. Não é à letra, costuma, não é como se costuma dizer. Portanto, Sr. Padre, é tempo para que todos estejamos vigilantes, não é? E agora, sobretudo nesta altura em que iniciamos o Advento. Sr. Padre, estamos a terminar. Olhamos então para a liturgia deste domingo, o primeiro domingo do ano B, o primeiro domingo do Advento, o ano B. Temos uma sugestão para partilhar e esta, devo dizer, como outras também, é bem interessante. É muito interessante, aliás, é mais uma homenagem que a Rádio Comercial faz a um artista da Praça Portuguesa, excelente artista, não é? É um tributo a Sérgio Godinho, pelos seus mais de 50 anos de carreira ao serviço da música nacional. Portanto, isto é uma participação de vários artistas também da nossa praça, mais antigos e mais jovens. Aliás, aqui verificamos que a importância que a intergeracionalidade tem até para nós, não é? Antigamente habituávamos a separar as águas, não é? Idosos são idosos, jovens são jovens, crianças são crianças. Não, cada vez mais somos convidados a trabalhar em conjunto. Claro que e isto, sim. Digamos assim, é resultado também desse trabalho no campo da música. Portanto, é um vídeo que é uma espécie de mistura de um célebre artista, que é o João Só, digamos assim. E o tema é o primeiro dia, que certamente os nossos irmãos mais velhos conhecem melhor de qualquer um de nós, não é? É um tema de Sérgio Godinho, que é de conhecimento de todos nós, e é bem bonita, Sr. Padre, esta homenagem, não é? Este tributo que é feito a este artista português, um músico de intervenção, podemos dizer assim, como já há poucos em Portugal, não é? Vamos então ficar com esta proposta do Sr. Padre Pedro, já voltamos. A princípio é simples, anda-se sozinho. Passa-se nas ruas bem devagarinho. Está-se bem no silêncio e no burburinho. Bebe-se as certezas num copo de vinho. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco passo faz-se vagabundo. Dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo. Bebe-se o alento num copo sem fundo. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Nos oferecem leito. Entra-se cansado e sai-se refeito. Luta-se por tudo o que se leva a peito. Bebe-se como se alguém nos diz bom proveito. Vai-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Olha-se para dentro e já pouco se beija. Pede-se o descanso, por curto que seja. Apagam-se dúvidas num mar de cerveja. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. uma escolha, faz-se um desafio. Enfrenta-se a vida de fio a pavio. Navega-se sem mar, sem vela ou navio. Bebe-se a coragem até de um copo vazio. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Entre tanto tempo fez cinza da brasa e outra maré cheia virada maré vaza. Nasce um novo dia e no braço outra asa. Brinda-se aos amores com o vinho da casa. Vem-nos à memória uma frase batida. Na, na, na, na, na, na, na, na. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tua víbora. Comida chinesa. Seu Padre, de facto espetacular este tema que nos trouxe para o fecho do nosso programa e terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança. Muito obrigada pela sua participação. Nesta mais uma vez agradecer à Boa Nova, à Liliana e a todos aqueles irmãos e irmãs que nos tiveram a paciência de nos ouvir. Não, acredito que não é difícil, que estarão com todo o gosto a ouvir-nos neste programa que é transmitido à sexta-feira e depois também tem reposição ao domingo, agora num novo horário, às 8 da manhã. Bom dia, até para a semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.